Jesus espera por nós, na pessoa dos mais necessitados na terra. E já que sabes discernir na escolha da luz, afeiçoa-te ao melhor desde hoje, para que amanhã não digas desalentado: passei pela presença do Senhor, contudo, eu estava cego e não sabia. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de luz e de espiritualidade, eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Jefferson Godoy. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos da rádio. Boa noite, ouvintes. Boa noite, simpatizantes do Espiritismo. É com muita alegria que estou aqui novamente hoje, participando desse programa que realmente é uma coisa fora de série para nos trazer mensagens e pontos de vista enriquecedores de acordo com a doutrina espírita. Esse texto de hoje, eu acho que, na minha opinião, ele está muito bem casado com essa questão da caridade que você comentou, do dia 19 de setembro. Aliás, dia esse que se comemora o Dia Nacional da Caridade, e eu não sabia, né? Acho que muitos de nós brasileiros não deveríamos nem nos tocar que existia um dia para se comemorar a caridade. Embora a caridade deveria ser praticada todo dia, você não deveria ter um dia específico para comemorar a caridade. É mais ou menos como o Dia de Ação de Graças, né? Os americanos curtem muito lá o Dia de Ação de Graças, na última quinta-feira do mês de novembro, mas nós aqui deveríamos pensar que temos que dar ação, agradecer, fazer a nossa ação de graças a Deus, assim como a caridade, todos os dias que a gente se levanta e está trabalhando e está aí na seara, na batuta, vamos dizer assim, né? Trabalhando todos os dias, na labuta. Então, eu destaquei nesse texto, Wilson, algumas coisas que, ao meu modo de ver, são algumas palavras que servem de lembretes para que a gente consiga viver melhor, para que a gente consiga trazer, como já foi discutido em uns programas anteriores, que caridade não é somente dar dinheiro, caridade não é só fazer isso, que muita gente pensa que é só lá dar o óbolo, não, né? Caridade é você, muitas vezes, levar uma palavra amiga para alguém que está necessitado. Então eu separei, por exemplo, alguns exemplos: gentileza, bondade, renúncia, silêncio, esforço, disciplina, né? Se nós formos olhar bem, essas seis palavrinhas que eu comentei aqui, elas são exemplos e conselhos que, se a gente se pegar bem no quesito dessas palavras, no que elas transferem para a gente durante o dia a dia nosso, nós vamos ter certeza que nós vamos ter uma vida muito melhor do que a gente tem hoje em dia, né? Disciplina, principalmente, é uma coisa que está faltando muito hoje em dia para a gente toda, no nosso país. Renúncia também, esforço, quanta gente quer subir na vida. Tem aquele ditado, até que eu vi uma vez na frase de um caminhão, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Gentileza, quanto falta de gentileza para todos nós, em todo lugar que você vai. É gente no comércio atendendo mal, é gente tratando mal no trânsito. Falta o silêncio, muitas vezes, muita gente falando o que não deve, na hora que não deve, né? O politicamente incorreto, vamos dizer assim. E vamos lembrar, como disse aqui, né, que Jesus espera por nós na pessoa dos mais necessitados na terra. Mas vamos nos lembrar que todos nós que estamos aqui na terra somos necessitados, uns mais, outros menos, mas nós todos somos necessitados. Então vamos nos ajudar para que nós tenhamos condições depois de ajudar os nossos irmãos mais necessitados também. Sabe que eu achei muito interessante essa colocação de Emmanuel sobre o presente e o futuro. Nós sempre comparamos a vida na Terra como uma lavoura, um lugar de trabalho, um lugar de plantio. Só que precisamos cuidar para que não acabemos por acreditar que o momento da colheita seja um momento muito longínquo, ou que a gente só vai aproveitar do que está fazendo agora, lá no plano espiritual, ou depois que a gente desencarnar. Não, olha que mensagem de ânimo que Emmanuel nos traz. Ele diz assim que há sementeiras de resposta imediata. É. E é exatamente o que você falou, Jefferson, porque uma atitude diferente com as pessoas vai gerar uma resposta imediata, uma melhora imediata na sua vida. Exatamente. Eu gosto muito de perceber a gratidão como um grande mecanismo de distribuição de bênçãos. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, imediatamente, mesmo e sobretudo quando a gente faz sem esperar este retorno, né? Quando nós não usamos a pessoa como um meio para nos sentirmos melhor, mas a gente faz simplesmente porque tem que fazer, por obrigação, né? Tem o Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia, que tem muitos vídeos dele na internet. Ele diz que nós temos que responder por três perguntas quando a gente pensa em fazer alguma coisa por alguém. Eu posso? Eu devo? Eu quero? Então, se eu posso fazer, se eu tenho as condições necessárias para fazer, né? Se eu devo, nós sabemos que devemos, é um dever, né? Isso é claro para todo mundo, né? E a última pergunta, que talvez seja a mais importante, eu quero. Se você responder as três perguntas, vai e faça, porque já é uma obrigação, você reúne as condições e deseja agir daquela maneira. E quando você faz isso, indiferente da resposta da outra pessoa, né, para você, dela ter sido demonstrar gratidão ou não demonstrar gratidão, não importa. Nesse sentido, não existe ingratidão. Pois se você faz alguma coisa para alguém, mesmo que ela não te agradeça, existe alguém acima dela naquele momento. Aquela pessoa também tem um anjo da guarda, ela também tem um guia espiritual, já em melhores condições do que ela. Porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa por alguém que está totalmente perturbado, né? Aquela pessoa está desequilibrada, ela está nas sombras, ela nem percebe que ela recebeu algum benefício da gente. E às vezes a gente, orgulhoso que ainda somos, ajudamos, não recebemos nada em troca e saímos ainda comentando. Fala, olha lá, além de ajudar, ainda leva patada. Por aí, né? Mesmo. Mas se a gente aprende que se ela precisa de ajuda é porque ela está num momento de perturbação, num momento sombrio, de falta de clareza mental, o espírito que a acompanha não está nesse momento. Ele está, né, na totalidade da sua razão. E naquele momento em que você faz alguma coisa pelo tutelado daquele espírito, que é alguém que ele ama, ele imediatamente também eleva o pensamento a Deus e pede por nós. Ele pede por nós. E aí você mesmo, sem saber, se nós pudéssemos ver. A gente vê algumas histórias do Chico, né, naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier. A gente vê algumas histórias ali contadas de oportunidades em que o Chico via, né, as luzes que saíam das pessoas que ele ajudava e que chegavam até ele. Se nós pudéssemos ver quantas coisas nós recebemos simplesmente oferecendo um sorriso para outra pessoa, uma palavrinha de motivação. Então, se a gente faz, se a gente muda a nossa atitude nesse sentido, acontece o que Emmanuel falou. A gente não precisa esperar a próxima existência, a vida no plano espiritual, né? Imediatamente, a nossa vida vai ficando melhor hoje mesmo, agora mesmo. Não é, Jefferson? Exatamente. É a lei de ação e reação, né, Wilson? Que a gente fala muito isso no Espiritismo, ação e reação, mas tem muita gente que acredita só na questão negativa da ação e reação. O que eu faço de mal é só vai me é trazer... Mal. É, exatamente. É só para explicar, né, o sofrimento. Exato. Né? Mas vale para o que você faz de bem também. E, aliás, esse comentário todo que você fez me permita acrescentar uma outra coisa. Nós, brasileiros, somos muito, muito assim. Nós esperamos que os outros mudem, mas a gente não dá o primeiro passo, né? Esses dias eu recebi um videozinho via WhatsApp de um grupo que eu participo, e a pessoa comentou o seguinte: se você quer mudar o país que você vive para melhor, comece mudando você mesmo. Comece mudando as suas atitudes. É bem isso que o Emmanuel quis nos dizer aqui. Você muda sua atitude para tudo. Você é mais otimista, você vai ser mais honesto, você vai ser mais sincero, você vai agradar mais pessoas, você vai trazer só benefícios para você, né? Então, é uma mensagem realmente, como você disse, extremamente positiva, extremamente motivadora, que todos nós deveríamos nos espelhar nisso tudo e seguir a risca, se for possível, né? E é claro que, sem querer assustar de forma alguma, mas Emmanuel também, ele coloca um tom de gravidade ali. Num parágrafo ele diz assim, simplesmente: não te prendas à ideia do futuro. Ponto final. Mas eu acho que ele quis dizer com isso aí que tem gente também que só pensa no futuro. É, então, exatamente. Ele não vive o presente. Ele passa a vida inteira guardando dinheiro para o futuro. Exatamente. Mas aí, quando ele percebe, acabou a vida, desencarnou, está prestes a desencarnar e não fez absolutamente nada. E eu já ouvi pessoas comentando, né, pessoas com um ótimo coração, uma predisposição muito boa, um planejamento até muito bom, dizendo: olha, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo, eu quero me dedicar mais às tarefas, né, ou na casa espírita, ou na religião que ele professa, não importa. Mas a pessoa espera um tempo, né? Então, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo de sobra, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É um planejamento bom, demonstra bom coração. Mas esse alerta de Emmanuel é: não se prendas à ideia do futuro, quando você pode fazer hoje. Agora, exato. Então, a ideia é, mesmo que você não possa fazer tudo o que você desejaria fazer no futuro, alguma coisa a gente pode fazer hoje. Uhum. Né? Se a gente não pode passar o dia todo trabalhando nisso, mas meia hora do dia, uma hora do dia, a gente pode trabalhar. Então... Você resumiu bem aquela hora. Não precisa você fazer muita coisa, não. Basta que você atenda uma pessoa carinhosamente, com um sorriso nos lábios, que você estenda a mão, dê um abraço numa pessoa, né? Às vezes a pessoa tá necessitada disso. É você encontrar um amigo que há muito tempo você não se lembra mais dele, e você se lembrar dele com carinho, elevando uma mensagem, um pensamento positivo. Isso aí já é uma grande ajuda e já é uma grande caridade que você faz para todo mundo, né? E fazer o bem, não é? É uma alegria tremenda. A pessoa que faz o bem, ela se beneficia em primeiro lugar. Exatamente. Porque para fazer o bem, ela se coloca, né, à disposição, ela é o intermediário. É, aquelas bênçãos que vão chegar até aquela pessoa, vai passar primeiro por ela. É como no caso da Casa Espírita, tem um aplicador de passe, uhum. Né? Um médium aplicador de passe. É aquele que estende as mãos em cima de uma pessoa desconhecida e pede a Deus por aquela pessoa, para que ela se alivie do sofrimento, para que se reequilibre fisicamente, emocionalmente, mesmo sem conhecer. Agora, tudo aquilo que está indo para aquela pessoa que ele está pedindo também está passando por ele. Claro, lógico. Né? Passa primeiro por ele, ele é um condutor. É aquele ditado que diz assim: não dá, não tem como você jogar perfume em umas pessoas sem que caia, respingue em você também. É verdade. Né? Agora, cabe você jogar perfume ou jogar qualquer outro tipo de substância não tão agradável como aquilo. Você escolhe. E não tão cheirosa, né? A gente já pode imaginar. Mas o que você joga, você vai respingar em você também, lógico. Né? Sem dúvida. Tem uma história, inclusive, uma historinha muito bonita de um pai, né, que o filho chega em casa com muita raiva, muito nervoso, porque um coleguinha da escola o havia ofendido, ele teve problemas na escola com esse coleguinha. E o pai, sabiamente, o leva até o quintal da casa, ele estende um lençol branco, né, num varal ali, se afasta um pouco com o filho, pega ali um saco de carvão e fala: filho, vamos descarregar isso daí. Você faz assim, ó, olha para aquele lençol e ali você pensa que é o seu coleguinha. Você pensa que é ele, né? E aí faz o que você tem vontade. Aí ele pegava aquele carvão assim com toda a força, mirava no lençol e jogava com toda a força. Bom, passado o exercício, o pai olhou para o lençol e falou para ele: e aí, como é que tá? Ah, eu tô bem, né? Olhou para o lençol todo encardido, todo sujo, com as cinzas ali do carvão. Aí o pai olhou para ele e falou: agora olha para você. Ele olhou para ele estava pior do que o lençol. Porque no esforço que ele fez para jogar, ele também foi se sujando. É. Aí o pai explicou: isso acontece com a gente.

que de penas e de aborrecimentos, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes, mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. A se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas, insensatos. Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Pois é, esse trecho do Evangelho, ele deixa bem claro algumas coisas que nós temos que sempre ponderar com muito cuidado. Algumas pessoas acreditam ou pensam que Deus não abençoa a riqueza. Tem muita gente que acha que ser pobre é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa que pode existir, e que Deus condenaria a riqueza, por assim dizer. Não é bem assim. Deus faz as pessoas diferentes, permite a riqueza para que o mais abastado consiga suportar fraternalmente os mais fracos. A verdade é, se existe o mais forte, sempre para proteger e para trazer junto consigo os mais fracos. Nesse caso, essa mensagem, o espírito protetor aqui de Cracóvia, ele deixa bem claro que ele se lamenta e lamenta muito e sofre até ao perceber quantas pessoas que só pensam em viver, em receber, em ganhar, em ter, mais ter do que de ser. Infelizmente, é isso que gera boa parte da nossa sociedade, modernamente falando. As pessoas se preocupam mais em ter do que ser, né? E se esquecem, como dizia um conhecido meu, que o que nós levamos desta vida que nós estamos é a vida que a gente leva. Tudo o que nós fazemos aqui é o que nós vamos levar. Tudo o que nós somos aqui é o que nós levamos, não é o que nós temos. Não são as nossas posses, não são os nossos títulos, não são as nossas honras, mas sim aquilo que nós somos, como espírito, como luz. Se a nossa luz ela é forte, ela é benigna, é isso que vai resplandecer no plano espiritual. Então, não existe de forma alguma nenhum tipo de condenação de Deus por parte da riqueza. O que existe sim é espírito que falha em função de viver mais em angariar e viver escravo, como ele fala aqui no final, viver escravo do dinheiro, escravo da posse, movido pela cupidez, pelo egoísmo, pela insensatez do que poderia ter feito com o dinheiro que recebeu. Muitas pessoas recebem muito mais do que precisariam, para sobreviver. Existem condições de poder ajudar outras pessoas mais necessitadas, mas, como ele diz aqui, por cupidez, por egoísmo, a pessoa se fecha e prefere ficar guardando todo o seu dinheiro, todas as suas posses, acreditando que ao desencarnar vai levar aquilo para o plano espiritual. Não vai, infelizmente não vai. Nos trabalhos mediúnicos que eu participo, a gente já atendeu muitos espíritos que voltam com essa mágoa, preocupados porque todo o dinheiro que angariaram, que guardaram, a traça roeu. Não levou absolutamente nada para lá. Em contrapartida, aquilo tudo que ele poderia fazer, cuidar de uma pessoa, agradar as pessoas, ter um amigo sincero, tratar bem a família, pegar o filho no colo, muitos não percebem, não fazem isso. Isso aí ele deixou passar. Então, a sugestão aqui que o nosso espírito protetor nos passa é também de caridade. Ele faz uma caridade a nós de nos trazer a informação de que nós temos que olhar sempre a questão da solidariedade fraterna, menos egoísmo, mais ser do que ter. Essa é a grande diferença do Espiritismo, né? É tão comum a gente ouvir aquele comentário: a ninguém que foi para o outro lado voltou para contar como é, né? Nada. Nós, os espíritas, temos milhares de relatos de como é. E quando a gente ouve essa mensagem, né, quando a gente lê essa mensagem do Espírito Protetor, a gente percebe que é alguém que está lá do outro lado e que tem uma clareza tremenda da posição onde ele está e vê que nós aqui estamos às escuras. Então, talvez seja para ele até desesperador, né? Ele quer fazer alguma coisa para ajudar, mas muitas vezes os nossos benfeitores espirituais não conseguem se aproximar da gente para incutir em nós esses valores, para que nós nos relembremos desses valores, porque antes de encarnarmos, nós sabíamos. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, passamos por treinamentos, né? Sabíamos das necessidades que tínhamos, das dificuldades que encontraríamos nessa escola que é a nossa vida. E a gente vem para cá e se esquece. Não por maldade. Veja que o mundo moderno, sobretudo, nunca existiu na história da humanidade um momento em que houvesse tantas opções de objetos, de coisas, para que nós consumíssemos. Quando a gente vai num supermercado, eu ainda há poucos anos atrás, né, na minha infância, eu lembro dos mercadinhos, né, que tinham muito nos bairros, as vendas, os empórios que tinham nos bairros. Comprava com caderneta e tinha ali meia dúzia de prateleiras com os produtos principais que nós precisávamos, né, os alimentos, algum enlatado que já era mais luxo, os enlatados. Hoje em dia, a quantidade de oferta de produtos de toda a natureza é absurda. E nós vamos meio que nos iludindo com essas coisas. A gente quer todo o conforto, mesmo às vezes sem nos perguntarmos se essas coisas são boas ou não. Meio assim como crianças. A gente fica deslumbrado com as coisas. Entramos no supermercado, tudo para a gente é como criança. Nós adultos. Né? É pacote de biscoito disso, daquilo, tudo que é novidade a gente quer. Aí é claro, o valor da compra, a sua necessidade, o que você considera como necessidade, não é mais necessidade. É supérfluo. É supérfluo, é o que ele diz aqui. Né? As pessoas perdem, segundo o texto, as pessoas perdem a noite de sono, se desesperam, quantos, né, não entram no cheque especial para fazer compras em supermercado e ficam devendo no cartão de crédito, né? Para coisas que são supérfluas. E você sabe que existe, viu, Wilson? Existem profissionais que ajudam as pessoas a não consumir de forma compulsiva. É, já tem até uma categoria de especialista. Porque, de fato, nós precisamos de ajuda profissional. É isso que você falou. A pessoa vai no shopping, o que ele vê, ele fala, dá para comprar? Dá, eu compro. Não vou perceber se serve ou não. Minha esposa estava contando que ela tem um padrinho que comprou um carro zero, um Fusca zero quilômetro. Acho que em 74 tem um carro até hoje. Porque se comprava um bem, e um bem era durável. Era o bem que ficava para ele, ficava para os filhos. As pessoas hoje, né, trocam de carros todos os anos, quando muito, duas vezes por ano. A moda, a indústria da moda é assustadora. Antigamente, a moda trabalhava com duas estações. Existiam roupas de inverno e roupas de verão. Uhum. Simples assim. Ou eu estou vestido para inverno, ou estou vestido para verão. Para verão, ou está calor, ou está frio. Passado algum tempo, a indústria da moda começou a operar com quatro estações. Moda primavera, moda verão, moda inverno, moda outono. Já são quatro estações. Hoje, existe uma tendência da indústria da moda trabalhar com 52 estações. Nossa! É uma coleção nova por semana. Existem lojas nos Estados Unidos que descartam a coleção da semana anterior. Não vale mais. O que estava na moda na semana passada não está mais. Isso é, as pessoas mais antenadas naquelas lojas, que são, claro, lojas para poucos, mas aquelas pessoas mais antenadas estão se vestindo com a roupa da semana, com a moda da semana. Agora, a quantidade, estes hábitos que a gente veio adotando ao longo dessas últimas décadas, tem gerado consequências além nas nossas próprias vidas, como a gente vê aqui, esse desespero, esse endividamento, esse transtorno mental que a gente anda, porque a felicidade é paz de espírito, né? Como a gente consegue ficar em paz, desejando coisas o tempo todo, né, trabalhando exclusivamente para coisas, estendendo horário de trabalho, fazendo hora extra, tendo 2, 3 empregos, pegando bico no final de semana para poder adquirir coisas. E às vezes ostentar depois. E ostentar. E além disso, dessa implicação particular mesmo para o indivíduo, tem também uma implicação ambiente, no meio ambiente. Quanto lixo nós geramos hoje? Existem em regiões do oceano, ilhas que se formam, com as correntes marítimas, se formam ilhas de lixo, de puro lixo. O ser humano, ele vai se deslumbrando com as novidades, e ele demora algum tempo para se aperceber das coisas. Eu acho que nós estamos neste momento. A gente está nesse momento de deslumbramento. Então, é bom, algumas pessoas, a gente já vê muitas entidades, organizações, se movimentando nesse sentido do consumo consciente. O próprio consumo, aqui eu vou citar uma outra coisa interessante, o consumo da carne. Uhum. A carne vermelha, ou outro tipo de carne, hoje, já há alguns anos, né, no Brasil, já é maior o número de cabeças de gado do que de pessoas. O número de cabeças de gado supera o número de habitantes no país. Ora, pensem como não faz sentido. Você tem um animal, você alimenta esse animal com quilos e quilos e quilos de grãos, né, com milhares de litros de água. Cada animal precisa de um espaço enorme para poder crescer e engordar, para a gente abater esse animal e ele alimentar poucos. Porque nem todos têm acesso à carne daquele animal. Com isso eu não estou dizendo para não comer, não consumir a carne, de forma alguma, não é isso. Estou dizendo o consumo consciente. Hoje em dia você passa pelas ruas um final de semana, churrasco em todas as casas. No final de semana prolongado você vai no mercado, tem até briga para pegar a última peça de contrafilé. É verdade. Antigamente não era assim. A gente era mais... comia carne naturalmente, mas... com mais parcimônia, né? Você sabe que essa sustentabilidade, essa questão do lixo que você falou, é uma coisa fundamental. Hoje, muita gente não está prestando atenção nisso, mas, por exemplo, água vai ser um problema. Para nós, no Brasil, eu me lembro que há uns, acho que uns 2 anos atrás, quando a gente teve aquela crise hídrica, trouxeram um sujeito lá da Inglaterra que foi um dos responsáveis pela despoluição do rio Tâmisa, lá na Inglaterra. Que aliás, foi muito bem sucedida. Sim. Né? Aí chegaram e falaram para ele, que solução que você daria para a crise hídrica? Ele falou, você já tem 2 rios em São Paulo, o Tietê e o Pinheiros. Ah, mas está contaminado. Ele falou, descontamina. Né? Então, ou seja, nós estamos contaminando tudo. O lixo é como você falou, fralda descartável. Isso é um absurdo para ser degradável. Não é degradável. Né? E você falou da alimentação, por exemplo, na Alemanha, eles comem muita carne de porco. E uma vez eu perguntei para um alemão, por que eles comiam tanta carne de porco? Ele falou, olha, pelo seguinte, se você for ter um rebanho de gado, de bois, para atender a população, não tem espaço. Os bois vão competir porque o boi precisa de um pasto. Então, um pasto tem que ser grande, suficiente para acumular um monte de bois ali para atender a população. Então, um boi alimenta muitas pessoas, mas em contrapartida ele ocupa muito espaço. Aí você pensa no frango, que o frango é pequeno, só que um frango alimenta poucas pessoas. Então você tem que ter muito, mas muito frango para alimentar uma certa quantidade de pessoas. A solução econômica é o porco, não é? O suíno, ele é um animal relativamente grande, alimenta bastante pessoas e não requer muito espaço para ser criado, né? Então, é uma carne saudável. Tudo isso que você comentou, ou seja, está sendo analisado, precisa se analisar absolutamente tudo, porque o mundo está mudando e, infelizmente, algumas pessoas ainda se prendem a ostentar, adquirir, a comprar cada vez mais, né? E se muda o seu hábito de consumo, muda as suas necessidades. Alimentação. Nós vivemos hoje uma eu acho que poderia chamar de pandemia, mas falamos de epidemia no Brasil, em nível de Brasil, de obesidade. É. Hoje, mais da metade da população é considerada com sobrepeso. E próximo da obesidade, uma das causas de doenças graves, doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, é a obesidade, que vem de uma alimentação inadequada. Olha que interessante, as duas maiores indústrias do mundo são a indústria da alimentação e a indústria farmacêutica. É. Olha que curioso, nós comemos demais e depois temos que nos medicar. Nos medicar. Então, a questão, a alimentação só reflete o nosso hábito em outros setores. Então, com isso, se a gente realmente rever esses hábitos, ver o que a gente precisa de verdade, qual é a nossa necessidade verdadeira, e vamos trabalhar o suficiente para suprir essa necessidade. Que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo na Terra é progredir espiritualmente. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência temporária no mergulho na carne. Então, não adianta com isso a gente dar todo o valor, como o autor coloca aqui, o espírito protetor, chama o nosso corpo de mimado. É. Né? Nós mimamos o nosso corpo em detrimento ao nosso espírito, que fica abandonado. Só que quando a gente desencarna, a gente volta para lá e é com o espírito. É o espírito que vai. Nós somos espírito, não somos corpo. O corpo fica, a roupa fica. E o que você leva com você? Então, não adianta, fazendo uma ligação com o primeiro texto, né, que é pensando no futuro, no plano espiritual, na vida espiritual, mas vamos ver o que a gente vai levar daqui, não é? A vida que a gente leva é o que a gente vai levar para lá. É o que nós somos de verdade. A nossa luz não pode ser emprestada por ninguém. É a luz nossa mesmo. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o nosso novo colaborador, o Ciro Celso Piazza, né? Lá da CCC Piazza, empresa há 47 anos em Piracicaba. Tenho certeza que a CCC Piazza já levou muita cor, né, para as casas dos piracicabanos.

da pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. No terceiro bloco, nós apresentamos um formato de perguntas e respostas. A gente vai falar hoje sobre o tema sofrimento, sobre as dores do mundo, né? Sobre as dificuldades, os reveses da vida. No Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, o autor registra que Jesus, subindo ao monte, abrindo sua boca, ensinou. Entre os ensinamentos proferidos naquela ocasião, encontramos no verso 4, abre aspas, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Existe, fecha aspas, existe muito sofrimento em nosso mundo. E aparentemente, todas as criaturas humanas, em algum momento, será visitada pela dor. Sendo assim, o que significam essas palavras? Que serão todos felizes? Porque todos sofremos de uma maneira ou de outra? Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma comparação aqui, Wilson. Que, primeiro, dor e sofrimento são duas coisas diferentes, né? Dor, normalmente, ela é caracterizada como uma sensação desagradável e penosa que pode ser resultante de uma lesão, de uma contusão ou de um ferimento, né? O termo dor também pode ser utilizado quando você diz a sentimentos como, tais como tristeza, mágoa, aflição e qualquer outro mal-estar. O sofrimento seria um efeito da dor. É, o sofrimento normalmente, o sofrimento normalmente é a dor física ou moral, né? E o que normalmente a gente tem que levar em consideração, e o Espiritismo nos mostra isso, que toda dor moral ela é muito mais dolorosa para o espírito do que a dor física. Então, quando Jesus disse lá, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, ele quis dizer, na verdade, o seguinte, que o choro que você vai ter, aí entre aspas, aí o choro, ele tem que ter uma certa valia. Porque se você só chorar porque é a dor física, só você não evocar nenhum tipo de arrependimento com o seu choro, aí você não vai ter benefício nenhum. Agora, o choro que ele comenta é geralmente aquele do sofrimento moral que a pessoa tem e que o sofrimento moral sempre nos traz a questão de você rememorizar ou remoer os seus erros. E dessa forma, você lamenta-se. O choro que ele comenta, ao meu modo de ver, a pessoa se lamenta de ter cometido um erro, se arrepende e tenta a todo custo melhorar-se. E é aí que ele fala, quando você tem um choro verdadeiramente evocado no arrependimento sincero ante o seu erro cometido, seja com relação ao seu próximo ou em relação às leis de Deus, então o seu choro, nessa situação de arrependimento, ele é sim merecedor de todo consolação que Deus possa te dar. Agora, dizer que todos serão felizes porque sofrem não é necessariamente de imediato. Cada espírito sofre conforme a sua necessidade e a sua evolução. Alguns sofrem e aprendem a se corrigir, a se arrepender e se corrigem de uma tal forma que eles buscam a felicidade mais rápida. Seria o bom sofrimento, né, Jefferson? É que, na verdade, o sofrimento acaba... Nós estamos falando aqui do sofrimento moral e também do sofrimento físico. Porque, por exemplo, no quadro anterior, no bloco anterior, você comentou lá da alimentação. Quando você se alimenta errado, você vai ter sobrepeso, o seu sobrepeso vai te dar dor na coluna, vai te dar problemas renais e tudo mais. Você vai ter uma dor, um sofrimento oriundo de uma dor física. Então, o que você faz? Faz regime, toma os remédios. Então, você evolui com essa dor. Aprende a se disciplinar. Aprende a se disciplinar, exatamente. A dor moral é exatamente a mesma coisa. Você tem aquela coisa que te remói de ter feito mal, você ter prejudicado alguém. Então você também tem aquela, fica remoendo aquilo, tem aquela dor. É aquela questão que você não consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, né? Então daí quando você se arrepende do que fez, né, você acaba sendo consolado e obviamente você aí descobre a felicidade na vida do espírito, lembrando que a vida é eterna, né? Não estou falando de existência. Aí o espírito acaba aprendendo e se tornando cada dia mais feliz. Me lembro de André Luiz, né, no livro Nosso Lar. Ele passa 8 anos em sofrimento no que podemos chamar de umbral, nas zonas inferiores, né, na crosta. E são 8 anos de sofrimento. E o momento em que aquele sofrimento torna-se para ele insuportável, ele cai em pranto sincero, numa dor profunda, e pede a Deus, né, e pede auxílio de fato, porque ele não quer mais sofrer. E naquele momento ele é atendido. Porque se arrependeu. Porque se arrependeu. Então a dor, ela tem esse mister de derreter as camadas de gelo que o nosso coração vai desenvolvendo, né? Que a gente vai a gente vai se endurecendo muitas vezes com os acontecimentos da vida, se tornando imune e duros mesmo. E eu acho que o sofrimento ele tem essa capacidade. Veja que quando um espírito, num trabalho mediúnico, se apresenta em sofrimento, é mais fácil, é um caminho mais fácil para orientá-lo, né, para ajudá-lo, na verdade. Já aquele que se apresenta endurecido, né, convencido de que está fazendo certo, que a vingança dele é justa, aquele lá é difícil. A gente tem dificuldade de explicar para ele o que vai gerar para ele. Então, realmente, é o momento que o sofrimento se faz necessário. É aquele ditadozinho que a gente usa muito, né, Wilson? Se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Então, o espírito ele pode evoluir pelo amor. São espíritos que já sabem a função dele, o papel dele, de fazer o bem, praticar caridade e tudo mais. Então, esses vão ser felizes. E tem aqueles que vão alcançar a felicidade também, mas vão ter que alcançar a felicidade passando pela questão da dor e do sofrimento para resgatar as dívidas que adquiriu durante as suas existências. E você fala de sofrimento moral, e a gente fica pensando, poxa, mas e aquelas pessoas que não sabem que estão errando? Nós temos lá no Livro dos Espíritos uma pergunta interessante que Kardec faz. Ele pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Né, talvez esperasse como resposta, não, mas né, de repente a resposta podia ser num livro, na Bíblia, na Torá, no Bhagavad Gita, né, seja onde for. A resposta é sucinta, na consciência do homem. Então, todos sabemos quando aquilo que fizemos, a nossa ação, foi prejudicial, ou para nós, ou para uma outra pessoa. E nós carregamos essa mácula, porque toda vez que nós agimos em desalinho com as leis de Deus, que são as leis naturais e imutáveis, como o próprio Deus, toda vez que a gente age em desalinho com essas leis, nós criamos uma mácula no nosso corpo espiritual. E somos nós mesmos quem atraímos este sofrimento, este efeito, que é o que você falou da lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Nós mesmos é que atraímos esse sofrimento posteriormente. Nós somos os artífices dos nossos próprios sofrimentos. Porque nós sabemos que fazemos errado. Né? E você resumiu bem, lembrou bem isso aí. É o instinto. Você vê, por exemplo, um animal. Um animal, por mais predador que ele seja, ele caça, mas ele não caça por esporte. Ele caça o suficiente para subsistência. E ainda assim ele pega o outro animal mais velho ou mais debilitado. Né? Nunca ele pega o outro na sua... Muito raro, né? Mas eles têm na cabeça deles, no instinto deles, a noção do que é certo e o é errado. E a gente tem também. Haja visto que às vezes a gente faz algumas besteiras e a gente não tolera que alguém faça a mesma besteira com a gente. Mas, né, um amigo meu falava sempre isso aí, tem algumas pessoas que jogam barro na parede para ver se cola. Né? Então a pessoa vem falar, eu não sabia disso. Mas para Deus, isso não tem como não saber, porque essa lei natural e imutável, como você falou, já vem impressa no nosso subconsciente, na forma de consciência, né? De instinto. A segunda pergunta, parte dela já foi até respondida. Né? A gente vai questionar quais são as causas do sofrimento na Terra. Mas estendemos a pergunta assim, por que algumas pessoas sofrem aparentemente muito mais do que as outras? Essa disparidade é muito evidente. Tem gente que vem em condições muito, mas muito desfavoráveis. Né? Por que isso acontece, Jefferson? Bom, duas frasezinhas. Primeiro, que eu comentei anteriormente, que o homem é o artífice dos seus sofrimentos. Nosso sofrimento está geralmente associado ao nosso nível evolutivo. E a outra situação é que todo esse sofrimento também está correlacionado com a lei de causa e efeito. Normalmente, o que nós fazemos de bem, como a gente comentou no primeiro bloco, a gente recebe de bem de volta. E o que a gente faz de mal, a gente recebe de mal também. Existem outras situações em que o espírito ele precisa vencer a matéria, porque em outra existência ele pode ter utilizado a matéria de uma forma errada. Então ele vem com uma punição, vamos dizer assim, com uma missão ou com uma expiação diferenciada por conta dos seus acúmulos de débitos anteriores. Em alguns casos, o espírito pode pedir uma aprovação mais dura para tentar evoluir mais rapidamente. Se não houvesse, aqui fazendo uma suposição, Jefferson, se a gente considerasse que não houvesse reencarnação, como a gente poderia explicar essa diferença, hein? Aí eu uso uma outra frase, diria que Deus seria um jogador de dados. Daí Deus não sorte. Seria. É. Sorte. Nasce aí, um rico, nasce um pobre. Seria o acaso. É. O que a gente sabe que para Deus não pode existir isso. Caso contrário, ele não poderia ser chamado de Deus, uma vez que Deus é o sinônimo de justiça, de benevolência e de amor. Ora bolas, se uma pessoa sofre mais que a outra, mas porque não existe a reencarnação, então seria admitir que Deus, se ele existisse nesse caso, Deus privilegiou uns em detrimento de outros. E o que isso não seria justo? Imagine aquelas crianças que nascem em algumas regiões da África sem alimento, sem acesso à água, sem acesso a nenhuma... Saneamento básico. Nada disso. Crianças que muitas vezes não chegam nem à adolescência, que morrem prematuramente, que nunca ouviram falar de Jesus. Uhum. Né? O que seria dessas crianças? Por que nascer naquelas condições? Essa é a pergunta que quase todos os céticos costumam fazer. Né? Por que isso? Por que o Deus permite isso? Por que Deus... Na verdade, ele está utilizando o sofrimento que aquela pessoa passa, o espírito está usando aquela situação de sofrimento extremo para evoluir. Na verdade, quando a gente olha aquelas crianças magérrimas ali, a gente está vendo a criança naquele momento. Mas a gente não vê o que ela fez numa existência anterior, ou outra, 10, 15 existências anteriores. Né? Muitas vezes o espírito pede para passar por uma situação daquela, porque ele quer uma provação difícil para ter um mérito maior depois se ele vencer. Né? Mas, de novo, não pensar na reencarnação como uma situação que daria sustentação a essa questão de você entender os sofrimentos diferenciados, seria atribuir a Deus uma característica humana da insensatez e de ser leviano, favorecendo um e em detrimento de outro. Injustiça, iniquidade. Injustiça mesmo. É. E a gente tem que considerar sempre que Deus criou, segundo nós aprendemos com os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, cria eternamente. Uhum. É difícil para nossa mente alcançar isso. Né? O que é um Deus eterno? Nossa mente não alcança a eternidade. Algo que não teve um começo. Deus cria desde toda a eternidade. Então, Deus cria nesse instante. Neste exato instante, alguns zilhões, bilhões de almas estão saindo das mãos de Deus. Almas que são criadas simples e ignorantes, uhum, são criadas hoje. Nós fomos criados alguns milênios, provavelmente, alguns séculos, alguns milênios atrás. Portanto, nem todo mundo tem o mesmo começo, né? Não. Se todos tivéssemos sido criados ao mesmo tempo, todo mundo juntinho, olha lá, é agora, todo mundo junto, todo mundo criado, acabou, fechou a fábrica, não tem mais ninguém. Naturalmente, todos deveriam ser iguais, né? Ou passar pelas mesmas situações para que pudessem um dia serem merecedores ou não de uma felicidade eterna, né? Visto que todos tiveram o mesmo começo. Mas nós não. Né? Existem espíritos entre nós que são milenares, outros que são seculares. Exatamente. E basta a gente ver, por exemplo, às vezes no trabalho da gente. Está todo mundo no mesmo cargo, no mesmo departamento. Tem uns que trabalham mais, tem uns que trabalham menos. Partindo dessa sua premissa, se todos fossem criados ao mesmo instante, no mesmo período, e evoluíssem juntos, caminhassem juntos, deveríamos ter alguns também que se esforçariam mais e outros se esforçariam menos, né? Mas a gente tem que lembrar, Wilson, das promessas e das palavras de Jesus, quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, e quando ele dizia, existem muitas moradas na casa do meu pai, é justamente isso. Um universo infindável como esse que nós temos, seria muita ignorância, muita cupidez e egoísmo e orgulho acreditar que só o planeta Terra seja habitado. E lembrando que o planeta Terra é um dos planetas mais ainda baixos na escala evolutiva, né? Então os espíritos que vêm para cá são adequados a esse tipo de situação, ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações. É esperado que nós encontremos aqui espíritos totalmente inclinados ao mal ainda. Alguns se destacando, saindo para o bem, outros se destacando, indo para o mal, né? Mas é esse o objetivo. É um planeta que é recente até como provas e expiações, porque 200 mil anos atrás éramos um mundo primitivo ainda. E uma outra coisa que eu queria fazer um comentário, para que o nosso ouvinte de casa não confunda. Deus é eterno. Ele existe desde a eternidade. Nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque nós fomos criados em um determinado momento. Como o Wilson falou muito bem, o Wilson pode ter sido criado há alguns séculos atrás, eu posso ter sido criado alguns séculos antes do Wilson e posso estar numa escala evolutiva inferior ao Wilson, porque existe a meritocracia também, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, Deus é eterno porque ele existe desde o início. E nós não, somos imortais, não morremos depois de criados. A gente pode fazer entender melhor isso, né? Pensando em Jesus. Jesus é um espírito que também, como nós, foi criado simples e ignorante. Ele aprendeu, ele vivenciou, passo a passo, como nós, todas as experiências necessárias, até que se tornasse um espírito puro. Totalmente integrado ao Pai, né? Numa comunhão indescritível com o Pai Celestial. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, o nosso planeta foi formado aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Neste período, Jesus foi convocado pelo Pai, por Deus, para ser o responsável pela formação do nosso mundo. Jesus trabalhou na formação do orbe terrestre. Ele formou geologicamente o orbe. Cuidou do surgimento da vida, dos vegetais, de todos os animais, por milhões de anos, até que tivesse condições de ter um animal, um corpo animal, que pudesse receber um espírito humano. E aqui estamos nós. Jesus, há 4,5 bilhões de anos, então, já era um espírito puro e já era um Cristo. Então, agora, quando Jesus foi criado? Exato. Então, mas veja bem, ele mesmo, nas palavras dele, ele dizia, aquilo que eu faço, vós o podeis fazer também. Então, ele já deixava claro que ele veio da mesma origem da gente, trilhou os mesmos caminhos, como o Wilson comentou. A outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, tem certas crenças que acreditam que Jesus é Deus. Inclusive falam assim sobre Maria, a mãe de Deus. Não, então se mãe de Deus significa então, que ela criou Deus. Pois é, então não tem Deus. Não teria Deus. Mãe de Deus. Exatamente. Jesus deixava bem claro isso também quando ele dizia, muito, muito, muito frequentemente nos evangelhos ele fala sobre isso, ele diz, bom é meu Pai que está no céu. Vejam que ele não se julgava à altura de Deus. Ele não se comparava não com se o Pai. Não se comparava. De forma alguma. Exatamente. Bem, e a terceira pergunta é exatamente sobre o nosso Mestre Jesus. Sendo ele, Jesus, o Cristo de Deus, um Espírito puro, Por que sofreu quando encarnado na Terra? Muitas pessoas acham, muitas religiões acreditam que Jesus veio aqui para resgatar os nossos pecados. Não, eu não penso dessa forma. Jesus, como você comentou, ele já era um espírito elevado, um espírito puro, um espírito de luz, um espírito perfeito. Ele não precisaria mais passar por nenhum tipo de sofrimento na carne. Mas então por que ele veio? Por uma questão simples. Jesus foi um espírito que aceitou uma missão divina. E a missão divina que ele trouxe para nós foi de exemplificar a caridade e o amor. Dessa forma, Jesus precisou, né, se encarnar e demonstrar para todos nós, através do sofrimento, que o benefício do amor, da caridade e da benevolência de Deus estava super acima de qualquer tipo de sofrimento. Importante lembrar que os espíritos, eles se encarnam ou reencarnam por três razões. A primeira dela, para obrigatoriamente expiar faltas cometidas nas existências anteriores. Eu cometi erros, eu tenho que resgatar. Então eu vou encarnar e na encarnação eu vou resgatar através do sofrimento, seja ele físico ou moral, né? Eu vou resgatar aquela minha falta cometida. A segunda situação é para passar por provações que geralmente o espírito mesmo escolhe. Por exemplo, crianças deformadas, cegos, né? Pessoas que têm alguma deformidade qualquer. Muitas vezes ele sugeriu e pediu um tipo de dureza, de expiação maior, mais drástica, porque se ele saísse bem, superar aquela provação, a sua evolução vai ser proporcional ao sofrimento que ele teve. E a terceira situação, e aí que se enquadra Jesus, o espírito pode se encarnar e reencarnar em questões relacionadas a missões divinas, que é o caso de Jesus. Mas ele não precisava, ele não tinha dívidas e débitos a resgatar através do sofrimento. Eu me lembrei, você está contando ali da origem, né, das dores, das diferentes tipos de dores. E me lembro aqui de histórias que a gente vê na literatura espírita, por exemplo, de um casal que um dos espíritos protetores do casal percebeu que aquele casal de tutelados, né, de protegidos, estavam se equivocando demais. Eram pessoas que há muito tempo precisavam se ajustar, mas há muitos séculos, que vinham de existência em existência, digladiando-se, prejudicando-se gravemente, que tinham um comprometimento mútuo muito grande. E essa existência era muito importante para que eles pudessem superar essas diferenças e se casaram. E a coisa estava indo para um caminho de que eles iam se separar. E esse benfeitor espiritual, esse guia espiritual, por amor, pediu para que reencarnasse como filho daquele casal, num corpo debilitado, num corpo doente, a fim de que, após o nascimento daquela criança, que era um espírito mais elevado, né, aquele casal naturalmente se empenhasse, né, sentisse, pelo amor que sente pelo filho, eles esquecessem as ideias que tinham, né, do mundo lá fora, e passassem a se empenhar na criação daquela criança. E é uma história linda isso. Você vê que explica tantas coisas que a gente vê por aí, não é, Jefferson? A gente vê, por exemplo, um caso bem, bem, bem verídico, bem assim, que a gente consegue enxergar, aquele físico britânico, o Steve Hawkins. Uma inteligência fabulosa, né? Preso num corpo deformado daquela natureza, né? Por aí, mas você vê que muitas vezes pode ser um espírito, não estou falando que é, mas pode ser um espírito que tenha uma elevação intelectual altíssima, porém tenha um comportamento moral, uma elevação moral ainda baixa. Então o espírito muitas vezes pede

todas as sextas-feiras, ao vivo, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 kHz de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 18 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy aqui conosco hoje, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a generosidade de todos os ouvintes que nos acompanham e desejando a todos um ótimo final de semana e uma semana iluminada, cheia de luz, cheia de alegria. Quero aproveitar, mandar um abraço para todo mundo que passou aqui pelo Facebook. Nós temos aqui, olha, Karina Pinheiro, nós temos, vamos ver quem mais aqui, ó, Débio Messias, Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, um grande abraço a todos, que Jesus possa envolver todos em sua luz, para que encontremos a coragem necessária para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Olha, e no final de semana que vem, no dia 29/7, lá na União Espírita de Piracicaba, vai acontecer a quarta festa julina. 29/7, sábado que vem, na União Espírita de Piracicaba. Muita alegria, cachorro quente, doce, casamento caipira. Então todos estão convidados a comparecerem. Dia 29/7, a partir das 19 horas, música ao vivo, lá na União Espírita de Piracicaba. Rua Regente Feijó, 933, aqui no centro. Eu passo agora as últimas palavras para o nosso amigo Jefferson Godoy e peço para fazer a prece de encerramento, Jefferson. Ok. Queria agradecer, Wilson, sempre muito bom estar aqui com vocês, aqui o pessoal da rádio, os nossos ouvintes. Lembrar a todo mundo que o programa Visão Espírita, o nosso objetivo é falar sobre amor, falar sobre Jesus e seus ensinamentos e a sua doutrina. Queria mandar um abraço para o nosso amigo o Geraldo, lá de Santa Bárbara. Foi aniversário dele essa semana. Um grande abraço para ele e que ele continue sempre sendo bem abençoado como já é. E para nós, agora, nesse momento, eu peço ao Divino Mestre Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, todos os nossos amigos ouvintes, todos os nossos familiares, que nossa semana que se iniciará seja repleta de amor, de felicidade, de saúde, que os bons espíritos continuem a nos abençoar e a nos orientar para que continuemos sempre no caminho do bem, sempre nos espelhando em Jesus, aquele que é o nosso divino modelo para a nossa evolução plena. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre, e uma boa noite a todos nós. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.